O tema a ser colocado aqui hoje é em busca da paz. Se nós formos avaliar a história das civilizações, né, da humanidade, a gente vai perceber, se nós quisermos se informar um pouquinho, é claro, que sempre o ser humano, sempre a humanidade, através do ser humano, ele sempre buscou alguma coisa. Ele sempre foi em busca ou de paz, ou de justiça, justiça social, política, de igualdade, de justiça, social, política, já falei, igualdade, liberdade. E não é de hoje que se busca todas essas coisas. Então, o tema aqui é colocado através de um artigo da Cláudia Santos, na Folha Espírita de dezembro. Em virtude, né, de todos esses problemas de violências, de negócio de atentados terroristas, essas coisas todas que aconteceram lá em novembro e que já vem culminando desde o início do século agora, lá em 11 de setembro. Então a gente tem que dizer o seguinte, que antigamente, se a gente vai perceber, vamos voltar um pouco na história, essas buscas por alguma coisa mais elevada, justiça, paz, igualdade, fraternidade, essas coisas aí são bens elevados, né? Elas começaram mais com a Renascença, lá no século XV, com o Renascimento, quando houve uma revolução cultural. Porque antes disso, na Idade Média, não existiam muitas essas coisas, porque eles não tinham tanto conhecimento, não tinham nada de informação, a coisa era extremamente fechada. Onde só tinha conhecimento quem? Quem estava dentro do clero, na igreja, católica, apostólica, romana. Alguns tinham essa liberdade de conhecimento. O povão mesmo não tinha essas condições que nós temos hoje de conhecimento, de buscar algo a mais do que aquilo que era simplesmente a vida deles. Então, lá no século XV, com a revolução das artes, da filosofia, das ciências principalmente, houve esse avanço na busca da verdade, na busca, na verdade, através da ciência, da filosofia e outras coisas. Isso aí culminou mais ainda lá com a... Isso aí foi início da Idade Moderna. Depois lá com a Revolução Francesa, lá em 1780, aconteceu o quê? O início da Idade Contemporânea. Houve o maior avanço ainda na necessidade da igualdade, fraternidade, liberdade, que era o símbolo da Revolução Francesa. Com isso, a evolução humana, através dessa busca de tantas coisas boas, ela veio culminando a tal ponto que hoje existe sim uma evolução muito grande. Só que nós estamos acostumados hoje a presenciar tanta coisa ruim. E mais uma vez, nós vamos mais uma vez bater na tecla, né, da mídia e de tanta notícia ruim, que a gente pensa, e a gente não olha o passado, de que hoje nós estamos numa situação assim de fim de tempo. Parece que tudo vai acabar. Parece que todo mundo vai se explodir, todo mundo vai se matar, que os bandidos estão vencendo, que os políticos corruptos já estão ganhando a batalha. Enfim, a gente entra numa energia, numa egrégore, que a gente chama de energia, tão negativa, que a gente não olha o lado bom das coisas. Para quem tem mais de 50 anos aqui, que é o meu caso, se nós vamos se lembrar lá da década de 60, do século passado, a coisa foi muito pior, gente. Lá com a Revolução de 64, com a crise dos mísseis lá nos Estados Unidos e a União Soviética, com a instalação dos mísseis em Cuba. Se a gente vai ver lá com a guerra dos 6, 7 dias, lá, não sei, entre árabes e judeus, que quase culminou aí duas vezes em uma terceira grande guerra mundial. As pessoas mais antigas não, as que se lembram da década de 60, vão se lembrar disso aí. Da década de 70 para cá, houve um avanço extremamente grande, um avanço extremamente considerável nas entidades sociais que trabalham em benefício à paz, em benefício à justiça, à igualdade. É claro que Hoje não se avançou ainda totalmente nisso aí, em alguns países, porque existem alguns países, por exemplo, lá da Ásia ou da África, que tem ainda uns regimes tribais, e está na questão da evolução cultural deles, que a gente não pode intervir. Isso é uma questão cultural, talvez, kármica. A gente não pode aqui pegar e julgar essa questão. Mas então aqui ela colocou mais essa questão de que nesse início do século XXI aqui, aconteceram bastante coisas ruins. Mas que a gente nunca passou por tanta, digamos assim, tantas atitudes de pessoas boas que fazem aquilo que a gente chama de bem e não aparecem. Nós somos hoje aqui no planeta, mais ou menos, em torno de 8 bilhões e alguma coisa de milhões de habitantes. Se a gente vai ver nesse universo de toda essa gente aí, e isso é estatística, gente, são 3 ou 4, talvez 5% de pessoas que são os maldosos, que são aqueles que fazem o mal, que são aqueles que promovem essas guerras, que promovem esses genocídios, que promovem essas arbitrariedades dentro de alguns países. Mas isso, hoje, em relação à proporção lá do ano de 1400, 1500, na época da Idade Média, Jesus, é uma coisa, uma proporção extremamente ínfima comparando com a quantidade de pessoas malvadas lá na época das cruzadas, lá na época da Inquisição. Então nós temos que considerar que hoje nós estamos passando, sim, por um período de turbulência, de provas, expiações, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. E até que nós estarmos num mundo de provas e expiações, nós vamos estar em companhia dessas pessoas que não vão mais reencarnar nesse planeta aqui. Mas o que serve, sem querer justificar o ato dessas pessoas, sem querer justificar, de repente, a atitude ignorante de intolerância religiosa, de intolerâncias políticas, intolerâncias sociais, sem querer julgar o mérito da questão, mas eles fazem com que a gente desenvolva uma capacidade de conhecimento, de discernimento, de compreender o que é certo e o que é errado. De fazer com que a gente entenda que aquilo não é certo, mas que nós, que somos a maioria, nós podemos influenciar, sim, a minoria. Claro que isso é bastante difícil, porque parece que existe na natureza humana algo que é parecido como que uma maçã podre que vai num cesto de maçãs. Quer dizer, existiria uma lógica de que 40 maçãs fariam com que aquela podre ficasse boa. É bem ao contrário. A maçã podre é aquela que vai fazer com que aquelas que estão ao redor se apodreçam. Nós, seres humanos, sem querer menosprezarmos, nós somos um pouco parecidos. A gente se deixa influenciar, às vezes, por essas coisas ruins, por essa falta de beneficência. Por quê? Porque é mais fácil a gente seguir essas pessoas, essas ideias, às vezes, de primatas, do que aquele caminho certo, que é o caminho do bem. Se nós formos avaliar, hoje, nós estamos, sim, com um problema que é a crise de valores. E compete a quem? Compete a nós, que somos os mais adultos, aqueles que têm talvez um conhecimento um pouquinho maior que os outros, de que fazer com que aquelas ordens, aqueles conceitos de valores morais, éticos, valores familiares. Existe ainda um valor familiar? Será que existe ainda aquela instituição chamada família? Pai, mãe, avô, avó, tio, tia, com uma respeitabilidade mútua entre todos, para que construa uma educação entre as crianças que estão dentro daquela família? Porque todo mundo hoje, numa família, pensa que a educação é dada na escola. E a gente sabe muito bem que não. A educação é dada onde? Dentro de uma família, de uma instituição familiar. A escola dá conhecimento de matemática, português, história, geografia. Uma outra questão é do valor social, de sabermos até onde chega a nossa liberdade, aonde é que nós temos que respeitar a ideia, a religião, o partido político, de quem quer que seja. Existe uma liberdade de pensamento e que nós precisamos respeitar. Valores religiosos. Às vezes hoje as pessoas dizem, ah, religião não é importante, isso, aquilo e tal. Existe o valor religioso que até 25, 30 anos atrás, 40 anos atrás, existia. E é importante, sim, o valor religioso. Porque existe aquela chamada de moral religiosa que faz com que as pessoas aprendam, sim, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Apesar de nós termos dentro de nossa consciência e sabermos o que é certo e o que é errado. Mas a religião, ela permitia com que isso se tornasse mais facilmente uma abertura de nossa mente. Por quê? Através lá do ensinamento, sim, do padre, das freiras. Eu estudei em colégio de freiras e eu sei o que a gente estudava lá. Bastante rígido, mas uma coisa bastante, bastante séria sobre o valor religioso. Quem está no espiritismo tem que respeitar mais ainda o valor religioso. Por quê? A religião, apesar, o espiritismo, apesar de não ser uma religião, de ser uma filosofia de vida, uma seita, ora, é aquele que mais tem que respeitar os valores religiosos, familiares, sociais, éticos, morais, enfim, todos esses valores aí. E fazer com que isso volte novamente à tona, para que haja o quê? Haja essa busca pela paz. Então, busca sempre existiu. Só que hoje existe mais gente buscando. Existe uma observação aqui, interessante, que ela colocou aqui no artigo, só para finalizar. Se por um lado se viveu o medo por aquilo que ocorreu lá em Paris, lá com a morte daquelas pessoas lá, ou talvez aquilo que poderia estar por vir, por outro lado, criou-se uma onda de solidariedade tão grande, principalmente entre os franceses, que mostra que a maioria não quer guerra. Eles buscam o diálogo pela paz. Então a gente tem que enxergar, abrir nossos olhos e enxergar por outros ângulos todas aquelas notícias negativas que são colocadas para dentro de nós. Claro, sem desmerecer aqui aquilo que realmente é verdadeiro. Mas nós temos que também saber que existe muito mais coisa boa, mas muito mais coisa boa do que coisa ruim. Obrigado.